A cada ruga que o tempo desenhou, carrega história que a vida me contou. Enquanto muitos não chegaram nem a crescer, eu tô aqui firme aprendendo a viver. Vi sonhos partirem antes de se formar, sorrisos que o destino fez calar. E eu, com meus cabelos prateando no espelho, agradeço a Deus porque ainda estou inteiro. Obrigado, Senhor, por cada amanhecer, por cada ano a mais, por poder. E tem gente que nasceu, nem andou, nem falou, deixou de sangue e desceu a júnia. Pode amar. Obrigado, meu Deus, por cada vocrisê, mansais o que te tocou. Se a idade chegou, é porque um milagre. Eu tô aqui, vivendo o que muitos não vivem. Nasceu, nem cresceu, já morreu. Então, gente, que sucesso! Continua!